Coordenação para 3895. Ok, aguardando o Mandoleta, para 3895. Salvador Approach, Patatango, Lima Hotel, Information Sierra, Air Dimbling. Patatango, Lima Hotel, Fly and Pitch Position, and the descent of descent. In pitch position, we are not ready for descent yet. O Xenon 6213 autorizado, direto do óculo. Direto do óculo, 6213. Confirmando, azul 4463. Autorizado a alinhar e manter, cabeceira 28. Ali mantém na 28, 4463. Quatro, três, meia, solo, uns, dois, sete. Ao livrar à direita, chame solo, frequência 1219. 1219, 3466. Descente flight level 050, 218, 1016, Lima, Rota, Rota. Azul 4463, informa o tráfego afastado de Salvador, aproximadamente 5 milhas, 500 pés, um helicóptero. Afastado da cabeceira no zero, aproximadamente 5 milhas, a 500 pés. Você deve receber informação de que é esse tráfego. Decolagem autorizada da pista 28, vento 2, 40 graus, 109. Está atento ao tráfego, tem o mesmo de que é, iniciando rolagem 4463. Confirma, mantém 2.500 pés após decolagem, 4463. Afirmativo. Jorge Salvador, boa tarde, o Mono 250, participando das 28, visual azul. Mono 250, autorizado a alinhar e manter cabeceira 28, Mono 250. Ali mantém 28, o Mono 250. Azul 4463, decolou os 29. Chama agora o controle Salvador em 1208. 208, 4463, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4463, cruza 1.200 pés. Azul 4463, contato radar, suba sem restrição para o nível de voo 180, cruzado direto coral. Direto coral, nível 1180, azul 4463. Marque litoral, só afaste agora para o litoral sul. Afastar litoral sul, marque litoral. Informação de tráfego, um helicóptero aproximadamente 5 milhas afastado da cabeceira no zero a 500 pés, no rumo de decolagem, aproximadamente 5 milhas. Eu recebi informação de que existe tráfego. Aguarde para iniciar a corrida. Tá ciente, o Bono 250 aguardando para decolagem. Tira sua visão com o campo Vitor Charlatão, detectando a final do VOE. Papatango Vitor Charlatão, complete procedimento, chame torre, 118 decimal 95. 1895. Só acho que eu estou coordenando junto ao controle. Ah, afirmativo. Oi, boa tarde, Vitor Charlatão. Está no final do procedimento VOE. Agora 8 milhas, visual com o campo. Gente, 1250, autorizada a decolagem da pista 10, mantendo a reta até 2.500 pés. O helicóptero informado anteriormente está afastando para o litoral sul. Vento 230 graus, 10 nós. Autorizando a decolagem, mantendo 2.500 após a decolagem, ou 1250. Vitor Charlatão, ciente do tráfego, continue a aproximação, cabeceira 28, aguarde autorização de pouso. Chuva leve, primeira metade da pista mais molhada, ok? Aparentemente é a primeira metade da pista aí que tem mais água. Muito obrigado pela informação. O vento agora, como é que está? Vento 230, 109. Maratão. Papatango Lima, Hotel Hotel, Fly Serra Vitor 363, descend to 2,500 feet, Kennedy 1017. Cleared and naval procedure, run it to it. Max CLNF, Lima Hotel Hotel request to perform RLS Zulu runway 28. Papatango Lima, Hotel Hotel, negative ILS, ILS, due to not available. Hotel Hotel, chuva moderada agora novamente sobre o aeródromo. Permanece o vento, 20 graus, 8 nós, já tem a cabeceira vista? Sim, cabeceira vista, passeou. O setor que tem mais chuva, exatamente o setor da onde vocês estão aí, na torre. O setor aqui está 5 milhas, completamente isão. Então, ela tá, a camada está mais concentrada agora exatamente aqui na vertical. Tem pouso autorizado, cabeceira 28, o Vitor Tchalotel. Tem pouso, trem embaixo da mano, Tchalotel. Gente. Sim, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 125 1, alterne 128 35, alterne 38 95. Another approach, is it possible to perform your DME runway 28 in Lima Hotel Hotel? Papatango Lima, Hotel Hotel, descend to 2000 feet, cleared VOR, runway 28, repass service. Descend to 2000 feet, clear VOR DME, runway 28, I'll report service to Lima Hotel Hotel. Azul 4463, autorizado direto e o COV. Azul 4463. Papatango Lima, Hotel Hotel, after IPIT position, fly Lama. After IPIT position, I will fly Lama, Lima Hotel Hotel. Bruno 250, aguarde. Aguardando. Confirma o solo aos 36, liberando a esquerda. Chame solo 1219 para instruções de táxi. Vida Charlie Hotel. Obrigado. Toda a chuva liga sinal, não, tô aqui, tá caindo bastante. Não, 10 milhas são completamente novas, viu? Ok, obrigado. Salvador, prossiga. Passando 8, acabou o fila, temperatura 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, autorizado a decolagem da pista 28, mantendo o eixo de decolagem após subindo para 2.500 pés, o vento 2.0 graus com 7 nós, Oscar Gofilo. Tem autorizado a decolagem da 28, armazém a prata 2.500, Oscar Gofilo. Bruno 2501, não conseguimos contato com o Centro Recife. Chame o mesmo agora na sequência 125.45, ao CRN 126.85. 2545, boa tarde, eu vou no 245. Boa tarde. Só confirmando, é o 2680, né? 126.85, a secundária. 2285, boa tarde, bom trabalho. Filo decolou os 39, chame o controle em 1208, bom dia. 208, muito obrigado, bom dia. Oscar do Filo. Controle, boa tarde, Papatango Oscar do Filo, decolou 28, passa 800 pés. Papatango Oscar do Filo, contato radar, suba para o nível de voo 090, sai da lotar. 090 na lotar. Vamos manter a próxima 2500, cara. Autorizado, será a sua sala, Oscar Gofilo. Certo, volta na presente, Oscar Gofilo. Azul 4463, serviço radar encerrado, 53 milhas sudoeste de Salvador. Chame o controle Leos, frequência 120, decimal 1. Controle Leos 201, Azul 4463, tenha um bom dia. Bom dia. Salvador, boa tarde, TAM 3204, formação Romeu. TAM 3204, boa tarde, autorizado de chegada TPIP 1, desça para o nível de voo 110. TPIP 1, nível 110, TAM 3204. Reception final, ILS, DME, runway 28, Lima, rota, rota. Papatango, Lima, Hotel, complete... Leo RDM 1828 and call tower frequency 118.95. I'll complete the procedure and call tower 118.95. Have a nice day, Lima Hotel Hotel. Tango Lima Hotel Hotel. Está Hotel Passenger Lima, Hotel Hotel. Do you have a runway in sight? Runway in sight, Lima Hotel Hotel. Papa Tango Lima Hotel Hotel, Pier Challenge, runway 28, wind 210 degrees, 07 knots. Clear to land, Lima Hotel Hotel. Visual nos mínimos. Ciente, November Oski. Confirme se existe chuva no aeródromo. Aguarde. Can you confirm the wind for Lima Hotel Hotel? Wind 210 degrees, 09 knots, runway west, Lima Hotel Hotel. Thank you, Lima Hotel Hotel. Oh, cabeceira 28. Gente, o Mike Vitor Alfa, aguarde transferência de comunicação. Pro Edita Fã, aguardando transferência, Mike Vitor Alfa. Papá, Mike Vitor Alfa, estamos torre 118 decimal 95. 1-1-8-9-5, Mike Vitor Alfa. O Papá Romeu, November Oscuit, informa o chuva leve sobre o campo. Ciente, November Oscuit. Alfa Torre. Abandonou Pituaçu, está próximo ao farol de Itapuã. A intenção é sobrevoo cabeceira 28, totalmente condicionado aos seus tráfegos, Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa, mantenha a linha do litoral, autorizado o cruzamento da, do eixo de decolagem da pista 1-7. Mantenha o através do pátio 3 aguardando instruções. Na linha do litoral, Mike Vitor Alfa. Na linha do litoral, vai manter o setor sul, sem interferir com as pistas. Mike Vitor Alfa, autorizado o cruzamento do eixo de decolagem da 1-7. Hotel Hotel on the ground at 45, leave by left, taxiway Echo, call ground control 121.9. Leave by taxiway Delta and call ground 121.9. Taxiway Delta, come back 121.9 and Lima Hotel Hotel. Salvador, Papa Romeu, November Oscuit. Prossiga. Poderia confirmar se existe chuva forte sobre o campo? Chuva leve sobre o campo, bom, Papa Romeu, November Oscuit. Gente, está em Paris para ingresso em Interlagos. Gente, a parte visual com campo, Papa Romeu, November Oscuit. Reforçarei visual com campo, November Oscuit. Patrulhe Salvador, muito boa tarde. É o Azul 271, mantendo 1-7-7. Azul 271, boa tarde. Contato radar 61 milhas sudoeste de Salvador. Boa irmão, boa para a chegada TPIP 1, reporte para a descida. Bomba, para o TPIP 1, reportará. Controle, o November Alski solicita manter a proa da sinal da 10, o curso da sinal da 10, devido à restrição de visibilidade no setor aqui de Paris. Papai Romeu, o November Oscar Whiskey é autorizado os desvios para manter-se em condições visuais a partir do Delta Cão. Ciente, autorizado desvios, repórter habitual, November Oscar Whiskey. Bravo. Compreendido, vai interferir somente com o pouso, sem interferir com a decolagem. Exatamente, Mike, literal. Interfere apenas com o pouso, no alinhamento do pouso, Mike, literal, atrás da cabeceira 28. Gente, autorizado sobrevoo no alinhamento da cabeceira 28 na minha escuta permanente. Na sua permanente, Mike Vitral. Desde Salvador, 2067, próximo à posição da 28, pronto. Boa noite. Gente, vou 2067, autorizado alinhar e manter para cabeceira 28. Alinhamento em 2067. 4.000 pés, ajuste no 0 no meia. 4.000, ajuste no 0 no meia, 3804. Papai Romeu, November Oscar Whiskey, já avisou algum campo? Afirmo. Confirme? Afirmo, November Oscar Whiskey tem contato visual com o campo. Sim, chame torre 118 decimal 95. Torre em 118 decimal 95, November Oscar Whiskey. Azul 2771, desça para o nível de voo 110. 110. Para seguir final 17. 360 pela esquerda, aguardando autorização, November Suíça. Formação de tráfego. Charles. Papa 28 Alfa efetuando espera no setor norte, à sua direita, 1.000 pés, sem interferência. Confirmando a restrição, mantém pro até 2.500 pés e após curva esquerda no perfil São Buono. Decolagem autorizada, vento 200 graus, 059. Gente, autorizado decolagem, 28, vai manter a pro até 2.500 pés, após segue São Buono, voo 2067. Tá 3804, autorizado o procedimento RNAV pista 28, reporte serviço 3063. Autorizado RNAV pista 28804, pode continuar a autorização do tempo no momento? Tá 3804, tá visual e chuva leve sobre o campo. Visual com chuva leve, obrigado. Interceptor final no 7, November Suíça. Cliente, November Oscar Whiskey, intercept final no 7, aguardando autorização de pouso. Final no 7, aguardando autorização para pouso, November Oscar Whiskey. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2230, transfere. Passarelo 2230, boa tarde, autorizado chegar de pitch, desça para o nível de voo 100 quando no ideal. Autorizado 100 quando no ideal, passarelo 2230. Salvador, gol 2067, passando 1710, mantendo a pro na pós 2500, da voa, não? Gol 2067, contato radar, suba e mantenha nível de voo 100, saída São Bruno. 7100, gol no 2067, solicita manter mais a pro em 5 milhas para voar São Bruno. Obrigado, gol 2067. 7. Pouso no 7, November Swiss. Vai livrar o setor na vertical da estrada do Coco. Está ciente da aeronave em aproximação, no 7 não interfere. A intenção é retornar sobre o Volcab, Mike Vitor Alfa. Ciente, Mike Vitor Alfa, mantém a vertical da estrada do Coco. Rumo oeste, aguardando instruções. Estrada do Coco rumo oeste, ficará atento a aeronave em procedimento para 17, Mike Vitor Alfa. Autorizado o cruzamento final 17, aguardando transferência. Aguardando transferência, vai cruzar 17, Mike Vitor Alfa, visual coronado na curta final. Autorizado desvios, aguarde para voar direto Mótiva. Entendi, autorizado desvio, limitado ao 100, aguardando Mótiva. Liberosco Whisky, solo 5-4, autorizado backstack, confirme parte. Bato, chame ele pra na pista, no Liberosco Whisky. Azul 2771, desça para 4000 pés, ajuste 10 no meio. 4000, 10 no meio, 2771. Vitor Alfa, fechando o controle Salvador, 120.8. 108, Mike, Vitor Alfa. Sim. Controle Salvador, papapá, Mike, Vitor Alfa. Mike, Vitor Alfa, prossiga. Livrou a frequência da torre, comprou a oeste, está ladeando o eixo de aproximação da 10. A intenção é retornar sobre voo ao cabo e desviando da formação. Mike Vitor Alfa tem condições de voar com proa noroeste? Noroeste está presente, Mike Vitor Alfa. O Mike Vitor Alfa. Se manter a proa oeste, caso o tráfego arremessa, será conflitante com a sua aeronave. Está ciente da aeronave em pouso na 28. Em colaboração, está mandando rumo noroeste, Mike Vitor Alfa, aguardando autorização para sobrevoo no caso. Tá 3804, complete sinal, chame torre, 118, decimal 95. 1896. Zona Noroeste derivando mais a oeste devido à formação, Mike Vitor Alfa. Sim. Azul 2771, autorizado para o procedimento RNAV pista 28, reporte Serra Vita 363. Autorizado, aeronave 18, repartonemos o 363. Torres Salvador, 3804, final da 28 visual. 3804, pouso autorizado, pista 28, vento 200 graus, 07 nós, tráfego ajustado. Pouso, pista 28, pista 3804. Novembro, este novembro é nosso whisky ao estacionar a frequência livre. Vento para o 3804, por favor. 200 graus, 079. Sim. Mantenha um ponto de espera. Na nossa rede, Rotacionel 6140. Voo 2067, Centro Recife, 125.1, alterne 128.35. Semana Recife, 1251, 12835, voo 2067, comandante. Através de águas claras, aguardando autorização para cruzar entre Simbridu, nosso sobrevoo não cabe, Mike Vitoral. Autorizado o cruzamento entre Simbra e Duna, Mike Vitoral, para sobrevoo no cabe. Vai prosseguir em forma local, na sua escuta, Mike Vitoral. Oceané 1140, autorizado a alinhar e manter pista 28. Alinhar e manter pista 28, Oceané 1140. Tram 3804, solo 59, librando o chame 121 decimal 9. Solo 219, tram 3804. 5 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 2545, 2685, Oscar Gofiro. Corrida 3804, retornando. Sim. 3804, nós estamos na TAC 3 Delta, apenas para sua informação. Na curta final, nós encontramos vento de cauda e próximo ao toque, componente de 9 nós, aproximadamente. Sim, isso é muito grave, estamos avaliando a nova mudança de pista. Sim, obrigado. Chamará o sol agora. Eu sigo. Eu tenho nada para a nossa decolagem, que vai vigiar na direita para evitar formações na saída. Sim, será coordenado. Livrando 190 até uma centena, passarela 2230. Passarela 2230, desça para 4000 pés, ajuste uma 0 no meio. 4.016, passarela 2230. Oceana 1140, informação de tráfego, helicóptero a 500 pés, aproximadamente, ligeiramente à esquerda do eixo de decolagem, a 5 milhas da cabeceira 10. Tem livre decolagem de vista 28, vento 180 graus, 159, autorizado curva direita para evitar formações. Decolagem autorizada, curva direita após o Oceana 1140. 5, boa tarde. Oi, Salvador, muito boa tarde, Azul 2771. Azul 2771, boa tarde, continua aproximando a guarda de pista livre. Gente, aguarda. Briduna, BR-324, sobrevoo Mike Vitor Alfa. Sente, Mike Vitor Alfa. É 1140, decolada 03, chame controle Salvador 120, décima 8. 208, né, 1140, muito obrigado. O Senai 1140, contato radar, subotado nível de voo 350, autorizado direto a Aron. 350 direto a Aron, o Senai 1140. 02230, solicitando desvio à esquerda devido a formações. A intenção é ficar aproximadamente 2 milhas paralelo à posição e pitch. Sente, passarei o 2230, após desvios, voe Serra Vista 363. Os desvios, voo 363, passarei o 2230. Para 2230 controle. 2230 na escuta. A possibilidade de mudança de pista, informa o vento agora 175 graus com 10 nós. Confirme tensões. É, tem condições de pousar na 28 ou solicita 10? Se é autorizado, pousa 28. Sente, o passarelo 2230. Obrigado. Passarei 2230 após vivo Serra Vista 363, desça para 2500 PAI, autorizado procedimento RNAV pista 28. Desce 2500, após desvio vai voar 363, autorizado, porta vai estabilizado, passarei. 2771, solo 07, livre à esquerda, taxiway Delta, chame solo 121, 219. Delta, chama 219. Rosário 5941, no contato radar 68 milhas Nordeste Salvador, mantém o nível de voo 180. Sinal 140, Santo Centro Recife, 125.45, alterne 126.85. 2545, alterna 126, Sinal 140, uma boa. Estabilizado visual, Passaredo. Passaredo 2230, complete procedimento, chame torre, 118, decimal 95. 95, obrigado, até já, Passaredo 2230. Torre Salvador, boa tarde, Passaredo 2230. Passou 363, estabilizado. Passaredo 2230, boa tarde, Paredo 2230, pouso autorizado, pista 28, vento 180 graus, 099. E pouso 28, baixo do trabalho, paredo 2230. Alô, Gol 20 no 3, vai ingressar na Índia, pronto para decolagem, boa tarde. Boa tarde, Gol 20 no 3. Mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 90, 90. Panamá 320, autorizado direto e TAP, desça para o nível de voo 050. TAP 050, Oceané 63. Livro da restrição, Oceané 320? Cancelada as restrições, Oceané 320. Oceano 6356, boa tarde. Autorizado via chegada Bomed 1 no nível de voo 060. Oceano 356, autorizado ETAP em redução de velocidade para 250 nós. Segue como número 2 na aproximação. Número 1 na sua posição de 12 horas a 13 milhas. Autorizado ETAP 2509, número 2, 2563, obrigado. O transportador, o CLS circulado da Bruna, precisa possível entrar direto para o futuro. O CLS 5941 inicialmente mantenha o VOR após coral. CLS 5941. Gente, o Mike Vitoral, só quando quiser retornar para a posição sobrevoo no CAB, está autorizado, informa agora a pista em uso a 1-0. Está ciente da alteração da pista, Mike Vitoral só tem afastado no momento, conforme solicitação da emissora, vai chamar para sobrevoo no CAB, Mike Vitoral. Pista 1-0. Alemanha tem na 10, o 2-0, você... Voo 20113, decolagem autorizada, pista 10, vento 170 graus, 109. Decolagem 10, voo 20. Bom dia, boa tarde, Oceano 626, informação Tango. Oceano 626, boa tarde, autorizado via chegada Bomed 1 no nível de voo 070. 070, Bomed 1, pode voar Bomed ou ETAP? Autorizado ETAP, Oceano 626. Maravilha, ETAP, obrigado, hein. Autorista, Bruno, Oceano 6320, 2000. Oceano 320, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILSX-REI, repórter estabilizado. Repórter estabilizado, Oceano 320, 2000. Confirmando o ajuste? 1-0 no meia. 1-0 no meia. Posso voar direto Duna? Autorizado Duna, Xenemia 320. 320. Xenemia 356, canceladas restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0, 1 no meia, redução de velocidade para 2-2-0 mais. Descendo para 100 mil pés, 1-6-2-6. Controle, bom dia, voo 2013, cruzando 1.500. Voo 2013, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2.000 pés, autorizado direto Elefa. Quando Elefa? Após 2.000. Posicionei a 1.320, pequeno desvio à direita aqui, direto ao Marconi, subo 5 milhas. Gente, desvio, chanei a 1.320. Uma foto de estacionamento a critério, chame pronto para táxi. Tango Kilo Romeo Oscar Torre. Autorização para táxi, senhorita. Táxi autorizado, chamando ponto de espera da Papá, QNH 10 no meia. Chama lá no ponto de espera da Papá, o Kilo Romeo Oscar. Stan 3378, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 8, 0 graus, no 2, 9. Decolagem autorizada para 3378. Continua com 6356, altitude liberada na descida. O Xenemia 356, autorizado 3.000 pés, o ajuste chama 0 no meia, em redução de velocidade para 220 mais. Já reduziu, descendo até 3.000, 3, 5, 6, vai fazer um pequeno desvio à direita aqui pro 070. Gente, desvio, Xenemia 356, após Voiduna. Ok, então 3378, obrigado pela informação, será informado para a revisão da pista. Decolado aos 20, chamei agora o controle Salvador no 20 decimal 8. 208, obrigado. Romeu Oscar, modifique a saída para Coral Uno Bravo. Informa a aeronave de aproximação para Salvador, pista impraticável a partir do 1-6-2-0. O Xenemia 6320 desse mantenha 2.000 pés, passa espera na posição do Duna, tem condições? Irmão, Xenemia 320. Informa colisão com pássaro. O Xenemia 356 tem condições de efetuar espera na posição ITAP? Está exatamente no ano, eu poderia fazer na presente posição aqui, é um pouco à direita, 10 graus à direita. Sim, está autorizado da presente posição, a Xenemia 356. Ok, da presente posição vai fazer, espera então, 6356. Xenemia 226, desça para o nível de voo 070, confirme se tem condições de efetuar espera na posição em TAP. TAP tem informação, o ideal é a esquerda de TAP. Seria um prolongamento do eixo para a Duna. Sim, posicionar 6326. Esse é o 6226, senhora. Afirmo, 6226, corrigindo. Fechou. Sim, Max Vitor Alfa. Controle da 3378. Confirmar o controle? 3378. Prossiga. Decolado da bomba, 3378. Já 3378, contato radar, cruzando agora o nível 050, suba para o nível 350 na saída MOMO. Tá bom, subir a 350, 3378. Estacionamento 226, tem condições de fazer espera na presente posição? É, pode ser à esquerda, senhorita, manter uma proa 040, voar 20 milhas e fazer espera ali? Autorizado, estacionamento 226, nível de voo 070. Maravilha, no 70 então, tá voando, vai informar a posição ideal para a órbita, o 6226. O controle, o gol 2013 vai cruzar 1970. Gol 2013, chame centro Recife, 126.0, alterne 128.8. 6088, obrigado. Controle, o 3378, pode voar a posição Coquibo ou Fruti? Autorizado, Cosmo, são 3378. Controle, 6356. Prossiga, 6356. Seu órbita 4, meu pé, podemos fazer, então, afastado de TAP 10 graus, com embalde 300-300 para TAP? Autorizado, acionar 6356. Ok. Na 3378, submantenha nível de voo 330, autorizado direto a Buco. 330, direto a Buco, 3378, obrigado. Romeu Oscar, decolagem autorizada, pista 17, vento 180 graus, 119. Ainda sem previsão, o acionei 6320. Temos condições para mais duas órbitas. Nossa alternada é Maceió. Tem sim. Papapá, Lima, Lima, Fox, autorizado a alinhar e manter pistola 7. Azul 4422, autorizado chegada Boa Média 1, desça para o nível de voo 080. Boa 08, porra, Bárbara. A pista é impraticável ainda, o azul 4422. Aguarde, prossiga na chegada e se será possível em Bomé irá fazer espera o azul 4422.